273, Scópio. 273, não se escuta. 273, Confins, 3620, está autorizado, via Pesolo 16, na colada 10, com curva à direita, na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge. E após Bridge, já intercepta Pesolo 16. Aciona 5174, o controle 120, decimal 8. Autorizado nível 360 para Confins, conforme a rotação de voo, decola da 10 com curva direita, saída da El Leda, direto Bridge, após Bridge intercepta Pesolo 16, transporte 5174 e controle 1208, voo no 273. Passa 1, não chame pronto, puxa back, acionamento, voo 273. Chama nessa, pronto? Confirme, chame nessa, pronto? Firmo, voo 273. Relativo. Ao 567, pronto para o táxi. Temos 184 a bordo, autonomia de 3 horas e 44, alterna cantina, 567. Dá o PLB, vamos no 567? 184. Pátio principal, após Índia e Alfa, ponto espero no 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 1, no 11. Tamo voo e boa tarde, vamos no 567. Pátio, Índia e Alfa, ponto espero 1895, uma boa tarde, do 567. Salvador, boa tarde, C32 Transcend, ponto espera no 0, pronto. Transcende, por isso, alinhar e decolar, pistão 0, vento 150 graus, 8 nós. Alinha decola, C32 Transcend. Boa tarde, Omega. Boa noite, Tony. 9-4-0, autorização Guarulhos, 0, Guarulhos copiou 360. Cara, dá 1-0, número 2. Companhia 567, apoio companhia iniciar a live em Arim, mantém 1-0. Companhia iniciar a linha, mantém 1-0, tem que começar aqui. Após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge. E após Bridge, já intercepta Pesolão no meio e prossegue conforme. Aciona 5177, o controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 13.0. E a Pesolão no meio, Bravo, Delta, Zulu, direto Bridge, após Via Rosa. Fala da 1-0, curva direita, vai estar eu, Leda, Bridge. Correto, posição 4, chame pronto, gol 9-0. Salvador, boa tarde, está 3897, decolado radar, não sei se você... 3897, boa, contato radar de decolagem, tipo 340, saída da EL. 340, condição de voar Leda? Direto Leda, está livre, 3897. Só de Leda, está 3897. T5464, chame centro Recife, 12685, alterno 2545. 12685 ou 12545, com receio. Obrigado, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Quero dar no zero. Zero. Clube 28, 20, decimal 8, 208, obrigado, 20. Tarde, controle, gol no 601. Gol no 601, boa tarde, contato, radar na decolagem, suba ao 360, saída da EL. Da EL, Leda Bridge, 360, 601. The information is Sierra. Request is Sierra information and the request is the spiritual weather. 96259, clear to Guarulhos. Park level 360 via Upper Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu. After, fly direct to Trivi, position Tango Romeo India, Vitor India. After, according flight plan routes, departure from 1010. After departure, right turn, dial departure. After, fly direct to Leda. Leda position, after direct to bridging position, Bravo, Romeo, India, Delta, Echo, bridging. Score code 5161 and control departure frequency 120.8. Call code 5161, what's the feeling? After takeoff, right turn. Quebec for right, Ocean 96259. Stand 10, come right for push and start. Quebec 5219 para push e acionamento, parte 3. Passagem, subam 360, saída Arbor. 360, Arbor. Amador, voo 776. 776, boa tarde, prossiga na chegada MAR e desça para o 050. Só 3897, chame Centro Recife em 133.25. 567, da presente, está livre, direto Elefa. Direto Elefa, 567. TP5219 para o táxi com 67 a bordo, 4 horas e alternando Salvador. TP5219 05219, pátio 3, pátio principal, segunda direita após via Indy Alpha, ponto esperando no 0, torre 18, decimal 95, altímetro no 0, 12, agora 612. Bom voo e boa tarde. Pátio 3, principal, Indy Alpha, com 612, 52, 19, obrigado, até a volta. Salvador, muito boa tarde, 5219, ponto espera da 10. Não, autorizado a linha de decolar, pista 10, entramos 50 graus 89. A linha decola, 5219. Meia 01, chame centro Recife. Mono 33, decimal 25. 3325, 1601, vai chamar. Cinco meia sete, chame centro Recife, frequência 128, décimo 8. 28, boa. Mono 776, completando a mare, prossiga para 2000 pés, está autorizado a LSX3, reporte localizador, o altímetro no 012. Vai reportar o localizador, eu vou 750. 120 para sinal 8, por favor. 208, grato, até a volta. Controle Salvador, boa tarde, é o trip 5219. Decolou para os 1200 na Airborne. 5219, contato radar de colagem, voo 200, daí da Airborne. 200 na Airbus 5219. Paulo Salvador, o voo 1273 para pushback, acionamento, portão 1. Bom, no número 2 no setor, aguarde mais 2 minutos, frente em Senado 273. Máquina aguardando. Aerotaxi do 1940, POB 1, 8913, 3 horas e 50, alterna Galeão. No 40, direita via Indy Alpha, ponte espera 28895, altímetro no 0, no 2012, bom voo e boa tarde. 28895, obrigado, boa tarde. Pergunta 940, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 7 metros. Ali decola pista 10, estou 940. Programa de zona 6259, let's taxi, we have 166 persons aboard. Our endurance is 4 hours and 40 minutes. And the word to Galeão, Channel 6259. Channel 6259, approved taxiway Apron 1, after taxiway India and Alpha, on hold point 110, call 1118-95, altimeter set 1012. Have a good flight and good day. Roger, 102, tax approved via Apron, India and Alpha, and then 1895 with tower, Channel 6259. autorizado, voo 779. 776, completa ele, X-Way, chamando torre 198, decimal 95. 1895. 30 com os 45, chame o controle, meu voo. Obrigado, boa tarde. Jogou 776. 776, após quando baixado e travado, vento 150 graus, 8 nós. Baixar travado, voo 776. É, foi autorizado, pistão no centro. 6, após a passagem do Airbus da Avianca, que está taxando agora no travado 05, após a coordenação está livre, chame táxi. Tem que fazer a boa coordenação com a passagem da Avianca, vai coordenado. Chama para o táxi, 273. Dollar, good afternoon, Smith 259, hold point, runway 10, ready. 259, clear line up and wait, we're holding 10. Roger, line up and wait, runway 10, Smith 259. Olha, a possibilidade do gol 1940 voar direto para a posição bridge. Coordenar com o centro, aguarde. Aguardando, obrigado. Sete-meia, boa tarde, táxi via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette. Boa, sete. 79, clear for takeoff, runway 150, degree 79. Let's take off, 79. Direita Indy Alpha, ponte esperou no 0, torre 118.95, altímetro no 0, 1.2, 1.012. Tenha um bom voo e boa tarde, gol no 273. Vai prosseguir via Juliette, observando a liberação do Boeing da companhia e prosseguir após portão 04. Assente via Juliette, aguardando passagem Boeing companhia para o 04, 776. Salvador, boa tarde, vamos 273, Salvador, boa tarde, vamos 273, vamos perder da 0.4. Abonente 5, contact 1, 2-0, decimal de 0, departure, time maintain 360 on dial departure. Roger, mantém dial, departure, climber, mantém, quad level 360, 6259. O 940, chame centro, recebe frequência 133.25. Ainda cola pista 10, 130 graus, 89. Alinha e decola da 10, 1273. Alô, vai cruzar 170, 1940. Cruzando. Chame centro Recife no 3325, voo 940. Certo, boa tarde. All departures, 6259, chance to fly directed lead the intersection. Confirme para solo. Confirme estacionamento, piste que decola. Charlie Mike Papá para Natal, com nível 4, 1-0, 410 está autorizado, via Upper Zulu, 1-0, Upper Zulu 10, decola da pista 1-7, após a decolagem curva à esquerda, na subida Puka, transição Zipar, aciona 5404, o controle 120, decimal 8. Decimal 95, o altímetro no 012. Tem um bom voo e boa tarde, o Charlie Mike Papá. Yankee Uniforme, boa. Prossiga na chegada Wolf, desça para 4.000 pés, o altímetro 1012. Boa tarde, 3197, coordenação Galeão. Tá 3197, Galeão copiou 300-300. Prossiga. 3197, Galeão, nível 300 está autorizado, via Fezulo 10 até SMAP. Após SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papai, SMAP, voa direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar. Após após loop, tudo direto, Barbacena, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme rota do plano, decolada 10, com curva à direita, após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, aciona 5406, o controle 120, decimal 8. Da El. 360 da El, 273. Para o plano, decolada 10, curva direita da El, Leda, Bridge, 406, na transponda, transponda, o controle 120, decimal 8. São 3, chame pronto, da 3197. Está em forma pronto, já está pronto, então, 3197. Está livre então, chame táxi, da 3197. Semana. Falou, tá 3197, informa que só está entrando operador de Finger aqui, já está pronto. Solicita alguma outra. Solicita chamar de novo ou não? Fica com a própria companhia aí, a jurisdição, não é, não é com relação ao solo, mas quando estiver pronto, o senhor chama até 397. É, isso tem jeito, então vai tirar banda de novo, já. Controle Salvador, é o TRIP-5219. Prossiga. Vente mesmo coordenar com o centro, devo final 160. Bom, coordenaremos, 5219. Grato. Salvador, é o Whisky. Prossiga. Pouso número 1. Teríamos após bom se fosse aqui direto na Flor do VR, com o nome de 9. Gente, então, após bom se for do VR, eu aguardo a mudança do plano do chefe de flor. Sub mantém o 960, estamos tentando coordenar com o centro aqui, o seu nível final. 160, grato, 5219. Afirmativo, direto do VR da presente, o Whisky aqui no forno. Approach Ocean 6259, any chance to fly direct to Leda or direct to Bridge, sir? Approach Ocean 6259, any chance to fly direct to Bridge? Ocean 6259, request now to Recife Center on 133.25. Roger, 1325, thank you, have a nice day, and you'll back here more later. P5219, chame agora o centro Recife, frequência 128, decimal 8. 288, 5219, minha volta, obrigado. telefone, desça para 3 mil pés. Corrigindo, desça para 2 mil pés, eu aguardo a mudança do plano de voo. São condições completamente visuais, podemos chamar na final da 17? Negativo, o plano modificado aos 2102, prossiga descida com referência visuais para 1.500 pés. O altímetro 1012, reporte visual com a cabeceira 17. Gol no 273, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25. 3325, bom dia. 3 horas e 50. Doutor Salvador, boa tarde. Gol no 84, informação do CA. 84, boa. Prossiga na chegada da Mari, desça para o 050. 050, possibilidade lá na Proxima. Negativo, vou ir direto em TAP, 1884. Direto em TAP, 1884. Completamente visual com a final da 17, o Instinct 1. Vicente uniforme, ciente, chame torre agora em 1-1-8, decimal 95. Chama 0-95, boa noite. Olá, muito boa noite, esse é o Whiskey Uniforme. Whiskey Uniforme, reporte baixado e travado e visual com a pistão na 7, vento 1-5-0 graus, 7 mais. Sim, senhor, então já em condições visuais, claro, no 7, chamará baixado e travado na final, Whiskey Uniforme. Final normal, trem vai checar do Whiskey Echo Uniforme. Confirme? Final normal, trem vai checar do Whiskey Echo Uniforme. Whiskey Echo Uniforme, livre pouso, vento 150 com 7 nós. Uniforme. Torre Força na, né, Salvador. TAM 3197, informa a próxima, 0-0. A linha decola, dentro de 160 com 08, o pátio é o 5? Ok, estaciona a frequência livre. Tá, 1884, confirme para controle. 1884, desça para 3.000 pés sem restrições, o ajuste na 0-2. 0-2, confirma a autoridade para o chat. Mantém perfil da chegada. Mantém perfil da chegada, gol 1-8-8-4. Autorizado Duna da presente, 1-8-8-4. Duna, gol 1-8-8-4. Controle 1208. 208, boa, 3197. Controle Salvador, tá 3197, decola. São 3197, boa noite, contato radar, saída da EL, nível 300. A gente pode voar da EL, pode voar Leda, tá presente, Sarita? Prezado. Direto Leda, obrigado. Voo 1884, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, pistão 0, reporta no localizador. 2000-1012, reporta ali no localizador, voo 1884. Amprisão 97, agora com Recife na frequência 133, sinal 25. Boa viagem. 35, boa noite, bom trabalho, Amprisão 97. Igualmente. Coloque, voo 1884. 1884, complete procedimento, chame torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, daqui a pouco. Equador, boa noite, voo 1884, 3.600. Livre pouso 140 com 7 nós. Livre pouso, voo 1884.